Ora, boa tarde a todos. À beira de completar 190 anos de existência ininterrupta e sendo a sua principal aposta a promoção de atividades de formação, intercâmbio e divulgação da música filarmónica, congratula-se a Banda Velha União São Joanense, agradecendo o convite da Câmara Municipal para participar neste evento de inauguração. Vemos neste espaço uma janela aberta, capaz de dar ao povo da nossa terra e às outras exíguas um novo conceito cultural, a vários níveis, dado o elevado e diversificado número de associações existentes nesta região. Nos próximos cerca de 45 minutos, irão assistir à primeira parte do concerto inaugural, com um programa diferente, moderno e arrojado, que explora os diferentes timbres instrumentais, antevendo uma nova era. Esperando que seja inteiramente do vosso agrado, fiquem com a Banda Velha União São Joanense. Obrigada a todos. Muito obrigada às atividades aqui presentes. Thank you.